Deus te esqueceu. É apenas mais um na multidão, caído, esquecido. Já te humilharam demais, te deixaram prostrado pelo chão. Isso te entristeceu, feriu teu coração. Mas não é pra vida inteira. Em breve Deus vai mudar e vai mostrar pro inimigo que Deus ainda é contigo. Se esqueceram que o quadro vira, se esqueceram que a roda gigante gira. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. A roda gigante gira. Se esqueceram que o quadro vira. Se esqueceram que a roda gigante gira. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. A roda gigante gira. Está girando, está girando, está girando. E quem estava embaixo está subindo. Deus hoje está erguendo alguém aqui. Fica ligado, pode ser você. Está virando, está virando, está virando. E quem estava embaixo está subindo. Deus hoje está erguendo alguém aqui. Fica ligado, pode ser você. Pode ser você que hoje vai ser abençoado. Pode ser você que hoje vai ser exaltado. Hoje é o dia que Deus muda a tua história. Pode ser você, pode ser você. Pode ser você que hoje vai ser abençoado. Pode ser você que hoje vai ser exaltado. Hoje é o dia que Deus cumpre as promessas. Pode ser você, não há inferno que impeça. Está girando, está girando, está girando. E quem estava embaixo está subindo. Deus hoje está erguendo alguém aqui. Fica ligado, pode ser você. Está virando, está virando, está virando. E quem estava embaixo está subindo. Deus hoje está erguendo alguém aqui. Fica ligado, pode ser você. Pode ser você que hoje vai ser exaltado. Pode ser você que hoje vai ser exaltado. Hoje é o dia que Deus muda a tua história. Pode ser você. Pode ser, pode você. Ser você. Pode ser você que hoje vai ser abençoado. Pode ser você que hoje vai ser exaltado. Pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser você, não há inferno que impeça. Pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser você.